gosta de rap. Pra quem gosta de rap, MC Bebê Gigante, do Pachuga Zona Oeste. Pra quem gosta de curtir, pra quem gosta de dançar, na levada do MC, as minas vão rebolar. No rolê pela balada, eu tive inspiração. No funk da madrugada, eu vi vários popozão. Quando balança a bala, quando passa os mano baba. Sedutora, charmosa, mais sarada da balada. Ela abusa, dança, mexe. Quando mexe, me enlouquece. Quando desce, eu também desço. Olho no olho, rola beijo. Quando eu beijo, meu desejo é beijar seu corpo inteiro. Num quartinho bem quentinho, na banheira ou aqui mesmo. Pra você sentir que eu adoro fazer amor com quem gosta de se amar nessa onda de calor. Vem pra cá, menina linda, vida louca tá chamando. A mercenária diz que nós não ama, mas nós amamos. Mina bela, inteligente, só pense em ir pra frente, que sempre se valoriza. Essa mina é chapa quente, patricinho da favela. Responsa é responsa, não adianta só ser bela. Tipo amiga da onça, sedução é sedução. Respeite o meu valor, que eu vou respeitar o seu. Nessa onda de calor, amor é na tristeza, na alegria ou na pobreza. Com certeza na riqueza, todo mundo é firmeza. Me beija, menina linda, eu quero ser seu marido. Mostra lá pra mercenária e pra Maria bandido. De fato, o que é amor? Quando ama, não se engana. Sincera, o seu amor, pelo amor, não pela fama. É sarada, muito linda, uma mina inteligente. Humildade 100%, com seu jeito envolvente. Envolve no seu jeitinho, adoro o seu carinho. Quando a gente tá sozinho, eu te encho de beijinho. Beijando o seu corpinho, você fica muito louca. Me chama de teu neguinho e a gente beija na boca. Beijando o seu corpinho, te deixo muito louca. Tu me chama de neguinho e a gente beija na boca. Amor, beijo na boca, pela sedução é bom. Te beijo, te deixo louca, vida louca tem o dom. É dom e não din-din. Se você me quis assim, eu quero você pra mim. Meu desejo é sem fim. Amor, beijo na boca, pela sedução é bom. Te beijo, te deixo louca, vida louca tem o dom. É dom e não din-din. Se você me quis assim, eu quero você pra mim. Meu desejo é sem fim. Quero algo diferente que me faça evoluir. Piriguete igual chiclete, quer andar colar de mim. Pra gastar o meu din-din, pra andar no meu gozão. Se ela quer isso de mim, sai fora, não cola não. Uma linda noite, bela de amor, pode se repetir. Quando a mina tem valor, quando dá valor pra ti, elas me chamam. Esse cara é galinha, vagabundo. Pegar uma por dia, pá, come todo mundo. Não se apega, quando pega, elas ficam apegadas. Mercenária, camuflada, quer virar minha namorada. Sem futuro, tô de boa, eu não quero isso pra mim. Se a mina não for de fé, amor não vai existir. Eu não posso me apegar nessa Maria bandido. Parceira da mercenária, só esquema 10 maridos. Pela fama é ilusório, quiser viver pelo amor. Sedução é sedução, nessa onda de calor. Conquistei, me apaixonei, te deixei apaixonada. Na balada eu cheguei, na princesa bronzeada. Na balada eu conheci e vi algo diferente. Quando eu olhei pra ti, nosso olhar uniu a gente. No funk da madrugada eu te dei beijo na boca. Mercenária foi na tua e falou: tu tá louca? Esse cara é vida louca. Mão atrás, vê se entende. Se tu for ficar com ele, vai passar maior perrengue. Mercenário, me queimaram porque eu não quero ela. Ô guria, tu tá louca? Esse cara é da favela. Mas não adiantou, foi pela sedução. Foi eu que conquistei, não foi pela fama não. Minha linda, não deu bola, já sabia do migué. Mercenária faz de tudo pra tentar ter o que quer. Aí princesa, vamos embora, esquece a Zé Povinha. Deixa ela empurrada do lado das amiguinhas. Que eu vou te fazer sentir prazer até o fim. Do jeitinho que tu gosta que eu faça aquele carinho. Beijando seu ouvidinho, mordendo sua barriguinha. Minha pegada de amor é poderosa, princesinha. Você toda molhadinha, me abraça, me arranha. Você é minha gatinha, mercenária é piranha. Você toda molhadinha, me abraça, me arranha. Tu é minha gatinha, mercenária é piranha. Sedução, atração, lindas noites de amor. Meu coração, tu roubou quando a gente ficou. Sedução, atração, lindas noites de amor. Meu coração, tu roubou quando a gente beijou. Amor, beijo na boca, pela sedução é bom. Te beijo, te deixo louca, vida louca tem o dom. É dom e não din-din. Se você me quis assim, eu quero você pra mim. Meu desejo é sem fim. Amor, beijo na boca, pela sedução é bom. Te beijo, te deixo louca, vida louca tem o dom. É dom e não din-din. Se você me quis assim, eu quero você pra mim. Meu desejo é sem fim.